Salve, salve pessoal que acompanha a gente no Time de Fora. Aqui quem fala é Tomé Graneman. Fala aí galera, aqui é Lucas Inácio, voltando das Olimpíadas, um pouco mais triste. Alô você, alô Brasil, eu sou o Vinícius Schmidt. Muito bem, nessa edição ainda estamos no clima olímpico, vamos falar aí, fazer a avaliação do que foi, o que deu certo, o que não deu certo e tudo mais, enfim, tudo que aconteceu nessa Olimpíada do Brasil, Olimpíada do Rio de Janeiro, depois dos nossos recados. Estamos aqui com os recadinhos do Sportcast. Essa edição olímpica, pós-olímpica, os Jogos do Rio de Janeiro. Eu estou com o comandante Hamilton comigo para Não, fazer cara. os recadinhos. O do Marcelo Rezende não é o comandante Hamilton, é outro cara. Não, mas agora é o comandante Hamilton. Agora é o comandante Hamilton? Agora é o comandante Hamilton. Não, peraí que se é o comandante Hamilton, eu tô no helicóptero. Tô... Ai, meu Deus. Eu quero dizer que vai assim mesmo pros recadinhos, porque aqui é tudo improviso. Estamos aqui com os recadinhos do Sportcast número 9, que é o décimo, mas na verdade é o 14º. Não se confunda, a gente meu teve Deus edições do especiais céu. Aí de Olimpíadas, a gente também teve um especial sobre a Superliga de Futebol Americano. E agora a gente volta mais ou menos pro padrão aí, mais ou menos pro padrão, com o Sportcast número 9, que vai ser o pós-olímpico. Como você sabe, já viu ali no começo, é um Sportcast que vai falar um pouco das Olimpíadas. Cobertura das Olimpíadas que, comandante Hamilton, foi um sucesso, né? É um baita sucesso, mas eu vou ter que tentar, vou ter que fazer o helicóptero de novo, que isso fica chamando de comandante Hamilton. Foi um baita sucesso, não só um baita sucesso nas redes sociais, nos nossos vídeos, no site que tem texto pra caramba, tem 16 textos novos sobre as Olimpíadas, e tem desde a quinta-feira negra do dia 16 de agosto lá que um monte de time feminino do Brasil caiu, o handebol, o vôlei de praia, o vôlei, o futebol feminino, foi tudo num dia só, assim, aquela quinta-feira negra, tudo num tapa só, né? Coletivo, tudo numa paulada só. Enfim, tem desde uma crônica do Lucas Inácio sobre isso, até vários textos do Vinícius Schmidt falando sobre o vôlei. Eu mesmo. Então é só você ir lá no timedefora.com e você pode navegar tanto pelos nossos menus lá das modalidades e no mais conteúdo, quanto na página inicial vai ter um monte de texto lá se você quiser entender um pouco mais o que aconteceu durante as Olimpíadas. Não é verdade, Vinícius Schmidt? Lembrando que todos esses textos tem ali no comecinho Rio 2016, que é pra você ficar ligado, são os textos diretamente da cobertura das Olimpíadas. Essa tag aí, esse nomezinho antes da matéria, do título da matéria, vai continuar agora para as Paralimpíadas do Rio 2016 também, que também vai ter cobertura aqui do Time de Fora, uma cobertura ampla também, a gente analisando, são diversas modalidades, é uma competição que acaba sendo, no número de provas e de medalhas, mais ampla até que a própria Olimpíada, pelas diversas modalidades que existem dentro das deficiências, então a gente vai ter uma cobertura aí também, em cima das Paralimpíadas, que o Brasil normalmente vai muito melhor do que nas Olimpíadas, né? Então a gente também dá uma olhada um pouco mais próximo aí, vai estar nas redes sociais, vai estar no site também, com essa tagzinha aí do Rio 2016. Então fica de olho lá, que esse conteúdo é todo especial sobre Olimpíadas e Paralimpíadas também. As redes sociais que são? facebook.com/timedefora, o Twitter, @somostimedefora, e o e-mail sportcast@timedefora.com para você entrar em contato com a gente, enviar essa sugestão de pauta. Se quiser participar do nosso podcast, olha só, eu sou especialista em voleibol, quero falar com os senhores, que eu manjo muito. Manda pra gente, que a gente vê o seu currículo aí, manda um currículo de 2 páginas, em português e em inglês, com resumo, que aí a gente dá uma olhada e vê se você quer participar ou não. Mas se você tem alguma sugestão pro Sportcast aqui, até mesmo pro Time de Fora, manda um e-mail pra gente lá, entre em contato, que a gente está ansioso pra falar com você que nos escuta. Falando em Sportcast e Paralimpíadas, qual vai ser o próximo Sportcast, Vinícius Schmidt? Olha só, vai ser um Sportcast Paralímpico. Olha que coincidência. Meu Deus, não, brinca que eu acertei. Que loucura, nem pensei nessa ligação no assunto na hora que eu perguntei. Nossa, a gente é muito rápido aqui, né? O improviso aqui, a química dos dois aqui é louca, né? Não, mas é o Sportcast Paralímpico, onde nós entrevistamos 2 paratletas que você vai descobrir quem são na outra semana, que vai ser a semana, coincidentemente, de abertura das Paralimpíadas, quando a gente vai lançar esse Sportcast. O dia não está muito certo ainda, a gente está programando, provavelmente mais próximo ali da abertura. E a gente tem dois convidados bem legais aí que conversaram com a gente sobre Paralimpíadas, sobre deficiência, sobre todo esse assunto macro e micro que envolve esse grande evento do Paradesporto, e vai ser aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, acompanhando aí a balada das Olimpíadas. Um Sportcast bem legal, gravamos eu e o Tomé, e vocês vão rir pra caramba. O Sportcast ficou muito legal, com um conteúdo muito bom, uma avaliação muito boa, mas também muito bem humorado, como a gente sempre tenta fazer por aqui. Nós tivemos comentários no nosso site. Tivemos um da Keila Altonen, falando no Sportcast número 7 do Filmes de Esporte Parte 2. Ela comenta que ela já assistiu vários dos filmes que a gente comentou, que esses filmes são legais de ver num domingo à tarde, mas que não abordam bem a realidade. Ela fala que é sempre aquela história de uma pessoa que foi com tudo e venceu na vida, e a gente sabe que, na real, as coisas são bem mais complicadas, não são tão simples assim. E também tivemos um comentário no texto: o Brasil que já ensinou vôlei agora precisa aprender. Uma análise do Vinícius Schmidt, o comentário é do Guilherme Portugal. Ele diz: fala meu camarada, texto muito legal, mas agora 6 meses depois do mesmo, você acredita que o Brasil aprendeu? O que mais vimos nessa Olimpíada foi o brilho do nosso oposto Wallace, e você também fala da importância do saque forte, mas a Itália mostrou na final o quão suicida pode ser este estilo de jogo. Abraço! Se você quiser ver a resposta do Vinícius Schmidt para essa pergunta do Guilherme e também participar do debate, é só você ir lá no timedefora.com e procurar e digita lá no search a matéria "O Brasil que já ensinou vôlei agora precisa aprender". É uma matéria um pouquinho mais antiga que o cara foi cavar lá depois agora da Olimpíada, mas fez uma análise legal aí, fez um comentário legal. Minha resposta para ele também está envolvida com o próximo texto meu que vai sair e tudo. Mas é um comentário legal do vôlei aí, você que acompanha as Olimpíadas. É legal a gente sempre voltar e ver o que a gente falou antes, ver se se refletiu ou não, né? É uma reflexão legal do cara aí. Nice. E falando aí em matérias agora um pouco mais atuais, a gente tem a matéria do Tomé Graneman falando da convocação da seleção brasileira para o World Baseball Classics, que vão disputar aí tentando uma vaga no Grande Mundial de Beisebol. E a gente disputou em 2012 e foi um momento inédito para o Brasil no beisebol. E agora a gente volta a disputar em 2016 e ele compara essas convocações aí de 2012 e 2016, os atletas que estão, que não estão, a gente teve ou não renovação dentro do esporte. Uma análise bem legal e aprofundada aí do Tomé Graneman, sempre com a sua qualidade estatística e precisa, né? Tomé Graneman é um rapaz muito ligado no beisebol, tem uma opinião muito boa aí sobre o esporte aqui no Brasil. É, no site também, durante as Olimpíadas, a gente teve o Power Ranking da Superliga Nacional de Futebol Americano, da terceira rodada. É o Anderson Spensato quem está fazendo o Power Ranking. Você pode ir lá no timedefora.com, tá? Nos destaques lá do site tem o link para você ver como está a Superliga Nacional de Futebol Americano. Certo, Vinícius Schmidt? Certo, a gente acabou focando muito nas Olimpíadas aí, nessa cobertura. Exato. Vamos focar nas Paralimpíadas também, mas as outras coisas continuam. Superliga continua, vem beisebol aí. E se tem outros assuntos que estão pipocando, a gente acabou não abordando, você sentiu falta dentro do site, entre em contato com a gente pelas redes sociais, pelo e-mail. Manda sua pauta que a gente está querendo ouvir. A gente quer ouvir a opinião das pessoas, a gente quer ouvir o que você se interessa em saber aqui no Time de Fora, para ver se a gente cobre ou não. Entre em contato com a gente. Nós queremos falar com você, cara. Vinícius Schmidt, Lucas Inácio, estamos naquele momento, aquele clima pós-depressão olímpica, né? Aquela tristeza que bate, a gente sente falta. Mas enfim, chegamos aí ao fim das Olimpíadas, agora aguardando as Paralimpíadas, e tivemos um grande evento nesses últimos 20 dias aí, muita história, muita coisa para contar. Então vamos começar já de cara, porque a gente não gosta, já virou aí um mantra do Time de Fora do Sportcast. A gente não gosta de ninguém que fique em cima do muro. O que que vocês acharam do evento? Vocês gostaram ou não gostaram das Olimpíadas do Rio 2016? Eu vou primeiro, porque depois o Lucas Inácio vai dar o relato completo dele aí de voyeur das Olimpíadas, de cara que foi pro Rio de Janeiro para se pagar de picão. Então eu vou primeiro dizendo que eu, sentado no meu velho e querido sofá, assistindo as Olimpíadas, adorei o evento. A transmissão televisiva foi muito boa. Muito completa, dos diversos canais que participaram dessa transmissão, Eu vi muita coisa boa. E dos próprios esportes, tanto do rendimento do Brasil, foi algo que foi melhor do que eu esperava, mas eu sou o pessimista do Sportcast, nós vamos falar sobre isso depois. Mas, no geral, assim, um grande evento que me surpreendeu pela qualidade daquilo que o Rio de Janeiro conseguiu mostrar, porque eu achei que a gente veria um novo Pan-Americano. E, na minha opinião, não foi isso. Cara, foi foda. Foi... Ah, menti a palavra mesmo. Dantes. Porque foi demais, cara. Foi demais. Eu acho que deu tanto problema, deu tanta merda antes de começar que talvez as nossas expectativas estivessem lá embaixo. Mas foi igualzinho a Copa 2014. E, tipo, as expectativas lá embaixo. E daí quando começou o torneio, o negócio foi andando, todo mundo se empolgando. Com o diferencial de que em 2014 o show de abertura foi ridículo. E esse show de... a abertura das Olimpíadas foi sensacional. Fernando Meirelles e toda a equipe lá que fizeram a produção foi sensacional ali. A gente já mostrou o que seriam essas Olimpíadas, para que o Brasil ia chegar, né? E é aquela coisa, tipo, é o clichê do clichê, mas o brasileiro sabe fazer festa. Então pode todo mundo tentar atrapalhar todas as formas, as nossas lideranças políticas e também a nossa organização não ser a melhor possível, a gente fazer um monte de cagada em todo o processo, mas quando chega na hora, não tem, a gente consegue acolher todo mundo, a gente consegue fazer uma festa bonita, apesar de alguns poréns, né, que a gente vai falar ao longo do podcast, mas, cara, tá lá, é que eu ainda tô um pouco vislumbrado de ter participado da minha Olimpíada em loco, minha primeira Olimpíada. Nós nem percebemos. Cara, que foi uma sensação sensacional, assim, tu percebe, tu... é louco. A sensação sensacional é de a sentir. Sensação sensacional, sensitivamente, muito sensational. Mas cara, do embarque do que eu tive que fazer, eu saí de Florianópolis e tive que fazer escala em São Paulo. Do embarque em São Paulo até o Rio de Janeiro, assim, ao entrar no avião tu já começa a sentir o clima olímpico, que eu sabendo que todo mundo tá indo pra lá pelo mesmo motivo que tu, e qualquer espirro, o cara do lado da tua poltrona deseja saúde, obrigado, tá indo pra Olimpíada, tô, já começa o assunto, todo mundo conversando sobre, é muito legal, assim, tipo, todo mundo tá na mesma sintonia e tal, é massa, ó. Enfim, eu já tô falando demais aí, vamos desenvolvendo ao longo do programa. Não, a grande questão é que tu teve lá, né, Lucão, tu aproveitou como boa parte de quem gosta mesmo de esporte, quem se programou, quem foi atrás, foi pra lá, e é importante ter essa tua visão, porque a gente que, por exemplo, eu e o Vinícius que assistimos de casa, né, ou sentado no sofá, ou na cadeira, enfim, a gente tem mais ou menos uma visão de que as Olimpíadas, ela não deixou, essa edição dos Jogos não deixou a desejar os demais Jogos, porque pra quem tá lá sentado assistindo, é tudo igual, vamos dizer assim, com aspas bem grandes, né, Vini? A gente vê a Olimpíada aqui, ou em Londres, ou na China, com exceção do fuso horário, dá na mesma, né? Tu assistir de casa, é claro, vai melhorando a tecnologia e tal, mas é completamente do ambiente, da ideia de estar lá no evento, né? Eu acredito que a questão de ser aqui no Rio de Janeiro teve um diferencial, assim. O fuso horário, tu falou que é um detalhe, mas acredito que seja realmente um grande ponto a ser considerado, porque possibilitou a gente acompanhar tranquilamente dentro dos horários comerciais e naturais pra gente, assim. Claro, eu falo isso sabendo que eu tenho a disponibilidade de estar em casa e assistir no horário comercial, mas ainda assim... Não tinha, né? Tranquilo. Não tinha, deu umas matadinhas de aula. Ninguém precisa saber, professores, não vocês. Beijos, lindos. Mas a questão que eu digo é assim, ó, por exemplo, já um passinho pra frente, Tóquio 2020, se for pra ver em casa, tá maluco, né? Vai virar noite, porque é tudo de madruga. Então é isso que eu digo, o fuso horário pra gente aqui colaborou, pelo menos, eu digo, na minha experiência individual dentro da Olimpíada. E acredito que, por ser no Rio de Janeiro, teve também toda uma noção de que essa Olimpíada tem um sentimento diferente pra gente. É claro, o Tomé é, assim como eu sou, um cara não tão patriótico, assim, não tão conectado nesse sentimento de patriotismo. Mas ainda assim, foi incrível perceber a Olimpíada acontecendo aqui, perceber que a torcida tinha um clima diferente, eu senti muito isso, e é um dos nossos pontos de pauta aqui. E eu percebi também que todo o clima que girou em torno, sabe? Comentaristas, a narradores, a nós que comentávamos incessantemente dentro dos grupos de time de fora e afins, de colegas, eu senti um clima diferente nessa Olimpíada, que eu não senti nem de perto em 2012, que foi outra Olimpíada que eu acompanhei também às vezes, e de 2008, que eu acabei não acompanhando tanto assim, tava entrando no jornalismo ainda na época, mas que cheguei a acompanhar. Acredito que por ser em casa, teve um efeito sim, além mesmo a gente estando no nosso lar e não em loco. Agora, em loco, o Lucas Inácio vai dizer, não preciso nem comentar, foi um negócio insano. Porras, me tirou pra não patriótico, eu tô aqui cobrindo seleção brasileira de beisebol, seleção brasileira de futebol americano. Mas aí tu tava lá xingando mesmo também as outras seleções que eu sei. Porras, querendo me tirar, né? Pra que tu levanta pro hino dos Estados Unidos, tu levanta que eu sei. Oh, você, can you see? Porra, a gente ouviu tanto esse hino. A gente ouviu tanto esse hino nas últimas duas semanas. De novo, não, pelo amor de Deus. Eu ouço esse hino e eu já vejo medalha dourada já, esse negócio. Senhoras e senhores, temos um desafio solicitado pela equipe da Áustria para saber se houve falta na rede ou não. Eu acho que o Vini tocou num ponto interessante aí da questão da transmissão, né? Porque há 4 anos atrás, na Olimpíada de Londres, a Record acabou tendo os direitos de transmissão das Olimpíadas. E quer queira ou quer não, isso acabou tirando um pouco da atmosfera olímpica do país na época. Até porque né, a gente tem uma hegemonia aqui da Globo, e quando a Record conseguiu os direitos de transmissão, ela até teve um aumento na própria audiência, mas mesmo assim, em horários em que tinha novela e competição das Olimpíadas, a novela acabava ganhando. Ah, com certeza. Então tira um pouco da atmosfera olímpica. Já nesse foi tipo uma overdose de Olimpíada que a gente teve também pelo fato de ser no Brasil, óbvio, que nem o Vini falou, mas principalmente por causa da transmissão que o país conseguiu fazer, assim, a Sport TV, por exemplo. Eu me sinto bem à vontade para falar que eu não sou, que eu sou uma ESPNzete, mas a Sport TV, a transmissão que eles fizeram nessas Olimpíadas foi sensacional, 16 canais o tempo todo, a gente ficava meio perdido até de não poder zapear, eu só senti falta de um canal mosaico com os 16 canais tinha, assim pra gente poder. Eu não consegui achar, tinha? Eu tinha pelo menos, né? Eu tinha. Eita, então a cagada foi minha. Mas enfim, cara, essa overdose mesmo, essa situação toda das Olimpíadas em casa e tudo mais, teve uma aura totalmente diferente. E assim, o fato de eu estar lá, óbvio que me trouxe bastante novidade na questão de estar vivenciando uma Olimpíada, né? Eu peguei da última semana inteira, né? Do domingo a domingo, do dia 14 até o dia 21, mas eu também percebi uma diferença na questão da interação, assim, porque lá eu tava meio no olho do furacão, então eu ia ver um evento ou outro, mas eu tava meio perdido no que tava acontecendo ao redor nas outras competições. Enquanto vendo de casa, a Olimpíada é uma competição que possibilita ótimas experiências mesmo vendo pela televisão, porque tu consegue acompanhar várias coisas ao mesmo tempo e tudo mais. E alguns esportes que são menos conhecidos, os narradores fazem um papel essencial, que é de conduzir quem está assistindo às emoções daquele esporte, né? Porque vendo, eu, por exemplo, vi ginástica rítmica, a competição, plasticamente é muito bonito, mas parecia que não tinha erro nenhum, assim, que as atletas não estavam errando em nada. Uhum. E daí chegava e de vez em quando eu vi umas notas 8,5. E sendo que a atleta anterior tinha tirado 9,5. Então a gente não conseguia perceber, vendo de lá, quase que tinham sido os erros para ter resultado nessa diferença. Então, narradores e aí comentaristas têm todo um papel importante também na transmissão das Olimpíadas. Então, são experiências... são legais, são experiências boas, mas óbvio que eu vou acabar valorizando a experiência que eu tive lá também, porque foi a minha primeira Olimpíada em loco, né? Duas coisas que eu queria comentar rapidinho, tá, né? O primeiro é que a experiência em loco ela é incrível, com certeza, e acho que qualquer pessoa que chegasse, caísse na sua mão, você quer ir pra Olimpíada pra assistir em loco, ia topar na hora, é óbvio, né? Mas eu vejo que, assim, eu percebi isso, pelo menos. Eu lembro que eu tava conversando com o Lucas quando ele tava lá no Rio de Janeiro, e ele falou que tava assistindo um jogo de vôlei. Foi a disputa pelo bronze, se eu não tô enganado. E logo depois... os Estados Unidos, isso. Logo depois da disputa pelo bronze, tinha um jogo de basquete. Acho que era a final do basquete, disputa pelo bronze do basquete também, que era um jogo bom. Isso mesmo. E eu lembro que eu pensei, putz, eu só vou mudar de canal, eu vou dar um clique e vou assistir. O Lucas não vai, sabe? Então, tenha o peso de tu acompanhar em loco, é ótimo, mas também tem a questão de, putz, tu é limitado a assistir porque tu tem ingresso, né? E a gente sabe que os preços dos ingressos foram bem, assim, não, eu não vou dizer que foram absurdos, porque realmente não foram absurdos, mas tava salgado. Tava salgado, tanto quanto eu, quando pensei em comprar, olhei pro bolso e o bolso não me olhou de volta, o bolso escondeu. um grilo cantou no fundo do bolso. Exatamente, então foi um dos grandes pesos aí pra eu não estar acompanhando a Olimpíada na nossa casa, em loco. Então acredito que esse também é uma questão, que claro, depois, se a gente for avaliar lá na frente, depois da Paralimpíada, a gente vai pensar isso, a Paralimpíada tem ingressos baratíssimos, e diz muito a respeito do esporte também, é uma outra discussão, mas os ingressos das Olimpíadas para certas modalidades estavam bem caros. Então tem essa questão também, né? O cara que vai em loco sabe que tá indo selecionando o que vai ver, né? O cara que tá em casa vê o que quiser, mas aí também não tem emoção. Os dois lados da moeda, né? Só para botar esse ponto. E outro ponto que eu queria colocar, eu já vou puxar o nosso primeiro ponto de pauta aqui, Tomé. Já vou puxar o nosso primeiro assunto aqui. Que eu queria dizer o seguinte, o Lucas comentou da questão da importância do comentarista, de que ele tava na ginástica rítmica e não entendia nada. Eu acho que a torcida brasileira, no geral, ficou muito assim, né, em diversos esportes. As primeiras críticas que apareceram na primeira semana de Olimpíada foi do comportamento da torcida. Eu acho que tá muito conectado a isso. É aquela velha história que a gente sempre fala. A monocultura esportiva do futebol no Brasil. Então o cara vai assistir ginástica rítmica e começa a gritar. Lê, lê, lê, pela ginástica rítmica, entendeu? Vai cair, né? Ainda bem que o evento que eu vi não tinha brasileira, porque era bem possível. Então a questão é que o brasileiro não está acostumado a acompanhar esses esportes em loco. A televisão até talvez esteja, mas em loco não. A grande maioria do público não estava. Então, esse estranhamento foi natural. E eu, pelo menos, do que percebi, que de longe, no meu sofá, novamente, né, lembrando, é que a torcida, com o tempo, aprendeu. Depois de acompanhar um pouco, vi um dia de natação, vi o segundo, no terceiro, putz, estava mais acostumado a torcer, entendeu? Já estava mais acostumado de como era o esporte. Tu não grita na hora que os caras vão cair na piscina, porque senão eles têm que sair e subir de novo no tablado, porque ele não pode ter nenhum barulho. Então, tu tem que se acostumar com a situação, entende? Então, acho que essa questão da torcida, para mim, foi um grande reflexo de como o brasileiro passou a absorver essas outras modalidades, e a gente vai falar de como isso realmente vai ser importante para o futuro esportivo do Brasil, pelo menos eu espero que tenha um impacto. No caso da ginástica rítmica ali, teve uma peculiaridade, porque é muito plástico, assim, né? Então, as pessoas estavam ali realmente se comportando como se estivessem num teatro, digamos assim, com a diferença de que depois que saía o resultado, ou quando era um erro muito crasso que o público conseguia perceber, tipo naqueles lançamentos das fitas e tudo mais, quando a ginasta não conseguia pegar de volta, aí acabava tendo uma reação mesmo assim, mas era bem, tudo muito cúmplice, assim, todo mundo sempre querendo ver o melhor espetáculo possível e tudo mais. Então, nesse evento específico, não tivemos grandes reações fora do esperado, digamos assim. Mas realmente naquela primeira semana teve a questão das reações que acabaram repetindo bem mal, assim. Temos a impressão que o torcedor brasileiro ainda não sabe torcer para outras modalidades ou ainda está aprendendo? Vamos ter essa visão mais otimista, assim. A galera está ainda começando a entender, né, que nem tudo é futebol, ainda que tudo se transporte para o futebol, vídeo é política, enfim. Mas aí, o fato do Brasil ter ido melhor do que muita gente esperava, em modalidades que talvez ninguém imaginasse, tornou a galera irracional nesse sentido da torcida, né? E aí a gente pode puxar para essa questão da avaliação do Brasil como time, né? Como um time, como uma delegação de 465 atletas, enfim. Tivemos atletas, jogadores em todas as modalidades, né? Não necessariamente em todas as provas. O que que vocês sentiram desse desempenho brasileiro nessas Olimpíadas locais? No geral, eu acho que a gente conseguiu dar uma boa resposta, assim. Principalmente porque o brasileiro, eu não sei se é uma peculiaridade nossa, mas pode ser, acho que todos os países também acabam contando, a gente é muito dos esportes coletivos, né? E todos os esportes coletivos, com exceção do basquete, responderam de alguma forma positivamente ao estímulo do público e a todo o investimento que foi feito nesses últimos 4 anos. Então, que nem no caso do handball, por exemplo, que a gente esperava algum resultado das meninas, dos homens a gente não esperava tanto. Mas mesmo assim, eles foram lá e conseguiram bater uma Alemanha logo na primeira fase, a Alemanha que chegou até o bronze. Então, por mais que o Brasil tenha sido eliminado nas oitavas de final nas duas competições, o começo dessa modalidade do handball, que eu estou usando como exemplo, foi algo que meio que empurrou a gente e foi estimulando cada vez mais a gente a torcer. Então teve o handball, teve o polo aquático, em que os homens também conseguiram a classificação inédita. Os dois vôleis a gente já tem super tradição, né? Uhum. No vôlei, então a primeira fase, principalmente das mulheres, foi muito boa e dos homens nem tanto, mas foi. O futebol, o Brasil foi a mesma coisa, as mulheres foram super bem na primeira fase, os homens meio mal, mas enfim, a gente conseguiu bons resultados, com exceção do basquete, nesses esportes coletivos, e acho que isso deu um empurrão para que a gente, né, pegasse no breu assim, a torcida conseguisse, se estimulasse para assistir mais os jogos e aqueles dois, três primeiros dias em que as arquibancadas estavam um pouco vazias, as arquibancadas começaram a encher um pouco mais, então isso que é muito legal. O Tomé sabe como eu gosto de fazer podcast quando tem gente que é otimista, que eu não sou, então eu posso não ser porque o podcast consegue equilibrar, né? Eu não vou no caminho do Lucas de dizer que foi maravilhoso, porque eu não acredito que o Brasil teve o rendimento esperado. O próprio Comitê Olímpico Brasileiro traçou metas diferentes do que a gente alcançou, e até mesmo pelo investimento que foi feito e por aquilo que a gente imaginava que o Brasil teria jogando em casa, e tanto em questão de torcida, como em questão de ambientação, como em questão de não ter os problemas de deslocamento, tá em casa, treina em casa, treina perto, se não treina perto, treina no local da competição. Então, muitos fatores que favoreciam o Brasil e o time Brasil, né? E que acabaram não se demonstrando tão relevantes assim. Tanto quanto, se a gente pensar nas medalhas que a gente conquistou e tirar, vamos dizer assim, aquilo que não era esperado inicialmente, o Brasil teria um péssimo aproveitamento. A questão é que alguns caras, que claro, não vinham sendo tão surpresa assim, se a gente quiser já comentar sobre a questão de canoagem, boxe, ginástica, alguns esportes aí, algumas modalidades que conseguiram medalha, e o público pelo menos não esperava, e o Lucas comentava isso antes, se a gente for olhar os resultados, eram medalhas até esperadas, mas o público não esperava. Mas tirando isso, cara, a gente teve um resultado bem mais ou menos, vamos pensar assim, tira as 3 medalhas da canoagem, tira o ouro do boxe, tira o ouro do salto com vara, cara, o Brasil cai, despenca, na verdade, no quadro de medalhas. Sim. E vira uma atuação pífia. Então, acredito que não foi uma atuação boa do Brasil. A gente acabou com um resultado bom, muito por méritos, como a gente sempre discute, dos atletas. Sim. De organização, aparentemente, o Brasil foi pífio. Uma coisa, uma modalidade que a gente sempre espera inúmeras medalhas, que o Brasil sempre é muito forte, é o judô. O judô teve uma atuação muito abaixo do esperado. Sim. Muito abaixo. A natação é outra modalidade que a gente sempre briga. Não brigamos em quase nada. Então, acredito que o Brasil teve uma atuação boa, muito por mérito desses caras que se superaram, desses caras que encontraram dentro das Olimpíadas E aí acredito que vem o fator torcida, vem o fator casa. É, encontraram esse caminho de evoluir, de melhorar o seu nível a um ponto que não haviam chegado antes. Eu destaco aqui o Thiago Braz como um grande exemplo disso. Esses caras que carregaram a gente um pouco mais acima, porque no geral, o Brasil foi mal. É isso que eu tive da Olimpíada, o Brasil foi mal. E para 2020, minha expectativa fica pior ainda. Acho que, Vini, os números eles podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas só para o nosso ouvinte ter um pouco mais de noção, e talvez a galera não pare para olhar isso, vamos pegar os 12 países antes do Brasil em termos de atletas. Porque a gente sempre tem essa discussão, o que vale mais, o ouro ou a quantidade de medalhas? Vamos pensar, então, pela quantidade de medalhas, né? Vamos lá, os Estados Unidos foi o primeiro, 121 medalhas, e trouxe 554 atletas. O Brasil, por ser sede, aí esse número pode parecer um pouco irreal, mas trouxe 465, tivemos 19 medalhas. A Grã-Bretanha trouxe 366 atletas com 67 medalhas. A China, 413, 70. Rússia, 265, 56 medalhas. Alemanha, terceira maior delegação, 425 pessoas para 42 medalhas. Japão, 41 medalhas, trouxe 338. A França, 42, trouxe aí 395 pessoas. Quer dizer, todos esses do primeiro escalão trouxeram também tantas pessoas quanto o Brasil, e claro, o Brasil tem o fator de ser sede. Talvez se não fôssemos sede, nosso número de atletas seria, sei lá, 200, 250, né? Mas assim, uma prova de que, tipo assim, a quantidade também não quer dizer muito, mas quer. Porque se esses caras trouxeram essa quantidade de pessoas, se tinha essa possibilidade de chances, significa que naturalmente, né, uma matemática burra e óbvia, tem mais chances de medalhas. E o do Brasil não correspondeu. A gente precisava, pelo nosso número, o coeficiente de medalhas por atletas é muito baixo comparado a tantas outras aí que estão na nossa frente ou até que ficaram perto da gente, né? É, e quando vem aquela análise de que a gente só conta medalha, o esporte é muito mais que isso, foi algo que foi muito discutido. Concordo. O cara que fica em quarto pode ficar em quarto por um milésimo de segundo do terceiro. Esse Sim. cara não é merecedor de medalha? Talvez seja. Mas o meu pensamento vai num outro caminho. Se a gente teve tantos quartos, quintos e sextos, imagina se a gente tem um bom investimento. A gente tem segundos, primeiros, entende? Eu acho que a gente chega no quarto com pouco investimento, esse é o ponto. A gente tem potencial para ser um desses grandes times aí, esses times desse grande escalão que tu menciona. E só que a gente não alcança a gente nunca alcança esse potencial. E a gente não pode mascarar o melhor resultado olímpico do Brasil jogando em casa falando que, beleza, a gente conquistou essas medalhas, crescemos olimpicamente. Daqui a 100 anos a gente vai olhar para trás, vão olhar para trás, vão ver o resultado da Olimpíada do Rio de Janeiro. O Brasil melhorou de Londres, então cresceu o esporte do Brasil. Não cresceu. Cresceu é isso, cresceu o número de atletas que participaram. Cresceu o impacto da torcida, não cresceu o esporte. É, porque antes que a galera pire na questão de, tipo, gastaram muito dinheiro, nossos impostos, não sei o quê. Cara, pensa que o investimento é errado. Não errado, mas é um investimento que a chance de dar resultado é muito pequena. Emergencial. Tu não vai investir só no cara que é o top. Se tu não tiver o esporte de base, não tem esporte que cresça. Se tu não conseguir pegar uma galera de 100 guris pra tirar 12 pra jogar basquete, não tem, entendeu? Os caras não vão conseguir uma medalha de bronze. Infelizmente, eu vejo muita gente reclamando, discuto até às vezes com meu irmão, com meu pai, ganharam um monte de dinheiro aí, esses caras aí da medalha, aí não sei o que, não sei o que. Eu tento falar pra eles o seguinte, concordo com a opinião de vocês também, essa galera que tava no topo recebeu muito dinheiro também, a gente não pode esquecer disso, mas acaba sendo um investimento que não vai dar o resultado que a gente espera, entendeu? Esses países que tem tanta gente, tiram de um aquário de um monte de gente, tiram os principais pra sair o Michael Phelps, entendeu? De 1000 nadadores, saiu o Michael Phelps, não saiu de 12, 13. Então isso muda muito, né? Senhoras e senhores, temos um desafio solicitado pela equipe da Áustria para saber se houve falta na rede ou não. Só pra coisa que parece aqui, que eu sou o papagaio do Nusman, né? Que eu tô, ei, Brasil! Não, toda maravilha, não. É assim, o meu otimismo foi em relação às expectativas que eu tinha. Porque, sinceramente, eu olhando para as expectativas que o Kobe tinha de 27 medalhas, eu realmente fiquei pensando, da onde que o Kobe achou que a gente tinha possibilidade de ganhar 27 medalhas? Eles já estavam contando, por exemplo, que o Thiago Braz ia superar e bater o próprio recorde, o recorde olímpico, para conseguir uma medalha. Eu ouvi de uma atleta que eu conheci lá no Rio de Janeiro, que estava no mesmo hostel que eu, que ele, que ele já é um... Que eu conheci no Rio de Janeiro? Então, já tem como atleta, amigo? Deputado? Que ela falou que esse cara, que o Thiago Braz era realmente um ótimo prospecto e tudo mais, e que era meio esperado que ele fosse explodir em algum momento, talvez não nessa Olimpíada, mas que ele fosse sim conseguir um bom resultado. O Isaquias, a gente que acompanha o esporte um pouquinho mais de tempo, já tinha visto que no PAN do ano passado ele tinha ido super bem e já tinha tido conquistas internacionais também. Mas assim, tem um ou outro ali que acabou surpreendendo e que a gente não, e que não dava para contar. Então, será que o Kobe estava contando com a medalha no futebol feminino para alcançar essas 27? O que o Kobe e a própria CBF fizeram para o futebol feminino conquistar a medalha? Elas foram além do que elas estavam esperando. Então, tipo, usando o exemplo do futebol feminino, eles estavam contando, por exemplo, com uma medalha no handball. Será que dava para contar com esse tipo de medalha? Então, assim, tem que ver também uma questão da realidade, aquela história, né? Falta combinar com os russos, né, da questão do resultado, né? Por isso que, tipo, eu fico super feliz pelo que os atletas fizeram, pela superação que eles tiveram, justamente por esse tipo de investimento errado ou emergencial, digamos assim. Então, as nossas medalhas no individual vieram de atletas que souberam investir em si mesmos, né, de tipo saber procurar ou gastar esses 15 mil da bolsa medalha em estudar fora, em ir competir fora com técnicos estrangeiros e tudo mais. Teve um grande investimento no alto rendimento, mas enfim, é muita iniciativa dos atletas, e daí nisso eu concordo totalmente com vocês. E só que eu fico feliz pelas conquistas que eles tiveram, digamos assim. Não quer dizer que eu esteja feliz pelo que o Kobe fez. Não acho. O governo brasileiro também não fez nada. E vale destacar que, aliás, fez pouco, né? Fez um pouco. Daí depois a gente vai falar também sobre a questão dos militares e tudo mais. Mas enfim, nem o governo antigo, PT, nem o atual governo, né, que no momento que a gente grava esse podcast ainda é interino, ao que tudo indica ele vai ser efetivado daqui a pouco, também não fez nada e até não tinha muito como fazer nesse meio tempo, mas eles já anunciaram cortes para o próximo ciclo, e aí, como é que fica? Né? Então tem toda essa questão. O Brasil não virou olímpico porque fez uma Olimpíada, isso é fato. Mas passado apenas 5 dias do fim das Olimpíadas, eu talvez ainda esteja um pouco empolgado com as conquistas individuais que nossos atletas tiveram na Olimpíada jogando em casa. O mérito dos atletas fica com certeza, assim, mas o que eu quero destacar, só para realmente fechar o assunto, é que a gente não pode entrar nesse clima, entende? A gente não pode entrar nesse clima, e eu digo a gente, eu falo público no geral, entendeu? Claro, a gente de vez em quando se coloca naquele ponto de somos jornalistas, acompanhamos e sabemos tudo. Não, a gente tem que pensar como público também. E a questão é que a gente pode entrar no mesmo clima, entende? De certa forma a gente entra no mesmo clima. Putz, que massa, canoagem ganhou, não sei o quê. Cara, canoagem no Brasil não é nada. Entende? O que o Isaquias fez foi histórico. E realmente tem que ser considerado histórico. A gente tem que ver os dois lados. O atleta que se supera e que conquista a medalha com os seus méritos mais do que devidos, mas a gente tem também que pensar que, putz, a gente tá falando de um atleta que ganhou a medalha e que vai seguir ganhando possivelmente o mesmo investimento, se não menos do que ele já tinha, porque acabou um ciclo olímpico e acabou um ciclo olímpico de uma Olimpíada em casa. Então, menos, bolsa medalha já não tem para 2020. Então é uma questão que você pensa no... Você tem que pensar dos dois lados, assim. A gente não pode entrar no oba-oba, também não pode entrar na crítica total. Eu concordo. A gente tem que dar mérito pra esses caras que conquistaram a medalha. Mas, infelizmente, a medalha deles para ali, no pódio, ouvindo o hino. A partir dali, ela é uma medalha. E nada mais, infelizmente. Sim, é super... é subjetiva. Ela pode até ter influências, né? Pode até refletir em outros resultados mais pra frente, mas, sei lá, daqui a 15, daqui a 4, 3 Olimpíadas vai aparecer um novo campeão na canoagem que vai falar: ah, me inspirei no Isaquias. Mas não necessariamente porque o governo fortaleceu a canoagem no país inteiro, né? Então, tipo, vai ter a inspiração. Agora temos vários atletas em competições aí que a gente não tinha como inspiração, mas provavelmente vai acabar nisso porque o governo... porque o Brasil não é um país olímpico. E Vini e Lucão, pra gente fechar essa avaliação geral, a questão da torcida, vocês, a gente comentou um pouquinho mais cedo aqui no podcast sobre a parte das vaias e tudo mais, como é que vocês viram a influência da torcida? Atrapalhou, ajudou? além da questão do comportamento que a gente já falou, o que mais que podemos destacar do brasileiro como torcedor de Olimpíadas? Olha, a torcida, assim, eu acredito que foi importante na visão de torcida, o reconhecimento de alguns esportes que muitas vezes podem perder peso justamente porque o cara nunca viu. Eu imagino o cara pensando: putz, canoagem? Como assim? O que fazem lá? Ficar na canoinha? Como é que é? Sabe, aquelas velhas brincadeiras? E aí o cara vê o Isaquias ganhando e pensa: putz, olha só, cara, que esporte. Sabe, putz, que cara legal, que cara que realmente se dedica, que baita atleta. E muda a noção, muda o conceito de esporte. Então, eu acredito que isso pode ser positivo, no ponto de que o brasileiro pode começar a acreditar em alguns outros esportes e, pouco a pouco, desconstruir essa cultura monoesportista de só futebol. O cara vai estar zapeando lá pelos canais e ver um campeonato de canoagem, agora ele pode parar para ver. É aquela velha história também das Olimpíadas de Inverno. O cara nunca viu o curling na vida, acha que é um monte de gente varrendo o chão. Daqui a pouco vai lá e assiste a competição, gosta, e daqui a pouco tá o Sport TV transmitindo o Mundial de curling, algo que nunca tinha feito antes. Uhum. Espero ver essa evolução. Mas no ponto de torcida, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, daí. Vocês acham que a torcida ajudou ou atrapalhou? É um comentário que a gente fez em alguns momentos no grupo do time de fora e com outros colegas. Como parece que em alguns esportes a torcida foi altamente relevante para a melhoria do resultado, em outras parece que pesou. Parece que em alguns esportes, principalmente os que eram mais favoritos, o Brasil sentiu. A gente viu diversos esportes onde o Brasil foi favorito e ele não rendendo. Será que a torcida teve efeito disso? Será que estar em casa foi responsabilidade demais? O que vocês acham? Olha, eu acho que não, cara. Eu acho que não teve peso da torcida, não. Se algum esporte poderia ter sentido esse peso da torcida, eu acho que foi o futebol masculino, que deve ter sentido uma pressão enorme ali nas duas primeiras partidas e tal, mas a gente já sabe que essa é a convivência, essa é historicamente a relação que a seleção brasileira de futebol masculino tem com a sua torcida. Eu acho que em todos os outros a seleção apoiou, sabe? A torcida, desculpa. Acho que em todos os outros esportes a torcida apoiou e a gente acabou... Eu não digo nem de apoio, sabe? Eu digo da questão assim, de saber que você tem que jogar para a torcida que está te apoiando loucamente. Não. Isso pode funcionar o contrário, entendeu? Sim, pode sim, eu entendo. Se empolgar tudo, fica nervoso. Eu entendo a tua pergunta, mas pelo que eu senti lá e... ou até mesmo do basquete, que eu não consegui ver o Brasil lá, né? Eu estava aqui em Floripa ainda. Mas a gente gritou muito por aqui, né? E o clima, a atmosfera do que a gente via pela televisão estava totalmente favorável ao país, ao Brasil. A quantidade de vaias que os outros atletas recebiam e tal, acho que não foi peso por estar jogando em casa. Foi a mesma questão lá do que tu escreveu com muita precisão do Brasil nas quartas de final do vôlei feminino. Tem times do outro lado também. E tem questões de méritos do adversário e falhas nossas. Então, eu acho que de grandes fracassos que a gente teve mesmo, foram, acho que, o basquete masculino, que a gente esperava muito mais, e o vôlei, que foi ali uma perda para pro adversário que foi campeão, que foi a China, em uma ocasião que a gente acabou, né, tendo um revés, mas foi tático mesmo, não ficou aquele... Mas pensando ficou aquele... muito no esporte coletivo também. Pensando na questão dos individuais, a gente teve um rendimento bem abaixo. O Brasil acaba não tendo muita tradição. O Brasil vive heróis esporádicos, e esse é que é o problema. A gente não tem, aí vamos acabar voltando naquele assunto todo da questão da formação de atletas e tudo mais. Uhum. Esportes individuais acaba sendo pela baseada mesmo, que nem o Tomé falou, tu vai lá, tu pega uma quantidade enorme de possíveis atletas e tu vai pincelando. Tanto que os Estados Unidos, que são potência, que é uma grande potência nos esportes, principalmente por causa dos esportes individuais, as seletivas internas dos Estados Unidos, tanto para natação quanto para ginástica artística e para outros esportes individuais, atletismo, cara, é tudo, é tipo a seletiva interna, muitas vezes acaba sendo mais dura do que estar disputando uma Olimpíada, porque é a competição mesmo, é a coisa do massificar o esporte, e isso tem reflexo direto nos esportes individuais. Vini, para responder a tua pergunta, eu fico bem dividido, assim. Eu sinto que em alguns momentos ajudou, mas também não sinto que atrapalhou, só que em alguns momentos eu fiquei meio chateado com a postura da torcida brasileira em relação a outros atletas, a questão da VAR, enfim, que a gente, né, todo mundo comentou, foi pauta para vários jornalistas de fora que estavam aqui no Brasil. Alguns achavam que era isso mesmo, que era legal, outros achavam que era inaceitável. Alguns atletas dentro dos esportes também ficaram indignados, satisfeitos, gostaram mais, gostaram menos, enfim. O que eu penso é assim, eu vou entender o que foi a torcida brasileira daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, sabe? A partir do momento que começarem a ter mudar competições, por exemplo, o troféu Maria Lenk, enfim, outras competições de outros esportes, e a gente sentir que o brasileiro está mais interessado em ir, em assistir, talvez eu diga assim, de fato ter a torcida ajudou, porque a torcida motivou o atleta naquele momento olímpico e seguiu acompanhando. Mas eu fico muito, tipo assim, é muito X pra mim, sabe? Acho que a galera entra na empolgação, eu vejo, eu tenho tentado eliminar do meu pensamento essa questão do emocional. Entendo que funciona, entendo que faz parte, mas eu acho que assim, naquele momento ali, a formação nos nossos atletas é tão diferenciada, no sentido, às vezes, até ruim, que ter a torcida naquele momento, às vezes, é irrelevante, assim. Eu brinquei com vocês no nosso grupo, talvez o melhor play-by-play da história dessas Olimpíadas foi o grupo interno do time de fora. Eu falei pra vocês, eu sinto falta, às vezes, do trash talk infantil, sabe? Que tem nesses países, em outros lugares, lá nos Estados Unidos. Do guri tá em constante, da menina, do menino, está em constante disputa e tá sendo pressionado, entre aspas, desde o início, tendo possibilidade de competir desde o início. E aí chega na hora do cara ter uma torcida gigantesca por trás, faz diferença, sabe? Eu tenho esse sentimento meio estranho, assim, eu não consigo cravar que a torcida ajudou e que a torcida atrapalhou, sabe? Eu vejo essa torcida dos Jogos Olímpicos meio bizarra. Eu vi com olhos de quem olha de fora, assim, sabe? Cara, o que será que eu faria se eu estivesse lá, sabe? Como é que será que eu torceria? Como é que eu reagiria à torcida do outro cara, do estilo de ver, sei lá, torcedores que acompanham o judô muito mais tempo vaiando a galera que começava a puxar o vai morrer, que eu achei genial, sabe? Quando os caras começavam a vai morrer, a galera parava, morria, e aí voltava pra torcida, entre aspas, tradicional. Vai morrer, a galera morria. Morria quem puxou o grito, né? Tipo assim, vai morrer não, vai morrer a tua torcida, cala a boca, fica aí, nossa torcida é outra, sabe? Então, eu fiquei meio assim, eu fiquei meio dividido com a torcida. Eu imagino que, sei lá, pra quem tava na pilha, talvez ajudou o Thiago, entendeu? O Thiago Braz no salto, talvez ajudou o handebol masculino. Não vejo que atrapalhou o vôlei feminino. Enfim, sabe? É estranho, assim, a torcida pra mim ainda... Vou levar mais alguns meses, mais alguns anos pra entender o que foi a torcida brasileira dentro das Olimpíadas. Agora eu não consigo ver nem positivo nem negativo, assim, é muito estranho. Eu acho que é um resultado do próprio não sabemos torcer para outros esportes, sabe? Tem uma educação aí que tá por vir, mas acho que tu tocou num negócio importante aí, que é o que vai ser de agora em diante, né? Uhum. Né, no fato das Olimpíadas mesmo, acho que acabou sendo uma festa, tava elitizado, sim. Eu tive a oportunidade de ver um jogo só em que tinha Brasil competindo, que foi a semifinal do futebol feminino, mas aí era futebol, né? Então a gente já sabe meio que torcer no futebol, E mesmo assim, eu achei uma torcida pasteurizada para estar no futebol. Nos outros esportes, eu não senti tanto. Uhum. Mas no futebol, eu senti uma torcida mesmo, que era uma torcida que é que eu não estou acostumado ao ver em jogos de Avaí Figueirense quando eu vou aqui em Florianópolis, sabe? Senti falta de banda, por exemplo. Uhum. Senti falta de um batuque lá, puxando o grito da torcida e tal. Ficava de olê, olê, olê, Brasil. Você estava lá no vôlei de praia. É, pois é. Poderia ter uma em cada arena, né? Mas ficou só com um olê, leleô, Brasil. É, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Cada intervalo mil que... Mil gols. Cada intervalo que dava era gente indo para o beirado do anel superior para bater selfie. Negros, eu via ou quando ia para o espelho do banheiro, ou quando via os voluntários. Então, tipo, né, é um público um pouco diferente, assim, do que eu tô acostumado a ver em estádio de futebol. É, bem diferente. Mas acho que o clima tava legal, assim, o clima tava empurrando a galera, pelo menos em todos os que eu fui, enfim. Senhoras e senhores, temos um desafio solicitado pela equipe da Áustria para saber se houve falta na rede ou não. Muito bem, meus caros, então vamos trazer um pouco para dentro do time de fora do que a gente cobre, dos spots que a gente se propôs, né, nosso leque de possibilidades no nosso site. Falar um pouquinho das modalidades em específico que a gente tá sempre em cima. Durante esse período olímpico tivemos baita textos, o Lucão, o Vini aí escreveram muito bem, a Gabi também, tivemos uma gama muito boa de análises que eu, que sou parte do time de fora, às vezes ficava lá admirando, eu lendo o texto, tipo, caraca, realmente, nesse pegar esse ponto é isso mesmo, tá? Então a galera cobriu bem, mas a gente não pode deixar de falar aqui no Sportcast um pouquinho dessas quatro modalidades: basquete, o vôlei e futebol e o tênis. Começando pelo basquete, acho que talvez a decepção, vamos dizer assim, nossa, do time de fora em relação aos esportes que a gente cobre. O que dá pra gente falar rapidamente do basquete aí, que tá rolando várias mudanças, já caíram os dois técnicos aí nessa semana após as Olimpíadas, vai ter, entre aspas, uma renovação aí. O que a gente pode esperar do basquete? O que a gente viu do basquete nessas Olimpíadas, meus caros? O que a gente pode esperar do basquete foi o que a CBB plantou, né? É. Porque o basquete hoje em dia no Brasil é muito desenvolvido pela LNB, né? Que é a Liga Nacional de Basquete. Então, se a gente tem um torneio forte hoje, que é o NBB, é graças à Liga Nacional de Basquete, não graças à CBB. Uhum. A CBB não consegue organizar nem time de base para ir disputar sul-americano, como teve há 2 meses atrás. Então... Que a gente falou no podcast, né? Que a gente falou no podcast, inclusive. Então, cara, é isso. É falta de planejamento total, assim. O masculino foi uma decepção, porque eles miraram muito no alto, mas se a galera ouviu o podcast do basquete, a gente meio que falou, ó, pode ser um baita sucesso, a gente pode ficar em segundo ou primeiro do grupo, mas a gente pode também cair, que o grupo é muito forte. Uhum. E talvez as expectativas dos jogadores e a própria comissão técnica botaram na gente era de que o Brasil poderia conquistar uma medalha. Primeiro tinha que passar pelo grupo da morte, e a gente não conseguiu passar. Então, né, o Maiano não foi bem nas Olimpíadas. Não, foi muito mal. Não foi bem nas Olimpíadas, tomou decisões equivocadíssimas, que jogar muito com os medalhões. Alguns jogadores também ficaram bem abaixo. Enfim, o Brasil muito em rotação, né? É, pois é. Não. Ele conseguia esfriar os próprios jogadores, então acho que isso foi uma das coisas bem ruins, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não... Eu também não consigo cobrar só o Maiano, porque tem toda uma não estrutura por trás que acaba respondendo muito do que foi feito, sabe? Tendo em vista isso, a seleção feminina também... Não, enfim, vai lá, depois eu falo um pouquinho da seleção. Eu acredito que a seleção masculina, ela realmente não correspondeu até mesmo ao investimento feito sobre ela. Porque a seleção masculina, ela é a preferida dos olhos da CBB e é quem ganha o dinheiro da CBB. Depois a gente vai falar um pouquinho mais do feminino, mas no masculino a ideia é essa. O dinheiro vai ali porque é ali que a gente tem potencial. Acredito que seja essa a lógica da CBB. Então a gente deveria ter pelo menos passado de fase. A gente não passou muito pelo trabalho que o Maiano fez, e o Lucas está muito correto em apontar isso, que ele fez um trabalho que não foi bom. É isso, ele não foi um bom técnico. Ele mexeu na hora errada, o time estava aparentemente mal treinado, porque os ataques eram muito loucos, a defesa até funcionou bem, mas estágios. O ataque estava completamente individual e não treinado, não tático, não trabalhado. Mas, enfim, especificidades à parte, o Brasil, no masculino, ele deixa sim a desejar, e não é só uma questão de falta de investimento aqui. Eu não vou dizer que tem investimento, não estou dizendo que, nossa, olha só, o masculino é uma baita seleção e deveria ganhar ouro. Não, mas também não é seleção para ficar em fase de grupo. Mesmo sendo o grupo da morte, a gente perdeu jogos que não deveria ter perdido. Para a Croácia, para a Argentina, partidas que a gente não deveria sair com derrota, a gente saiu. E é por isso que a gente não se classificou. Não é porque a gente estava num grupo da morte, é porque a gente jogou um grupo da morte mal. Simples assim. A gente tinha valores. A gente tem ótimos valores, a geração é boa. A gente tem um técnico renomado, que foi medalha de ouro e provavelmente vai ser a única medalha de ouro não dirigindo os Estados Unidos nos próximos 50 anos. Mas eu acho que a questão do não investimento, deveria ter feito melhor com o que temos, mas temos o que temos não graças à CBB. Então acho que é bom falar isso. Todos os jogadores aí que estão surgindo são fruto, os mais velhos são fruto de iniciativas próprias, eles mesmos conseguiram cavar seus lugares na NBA, que é o caso de Nenê, Marcelinho Huertas, Leandrinho, Raulzinho e tudo mais. Splitter, Varejão. Splitter, Varejão. Uhum. Acho que até o Raulzinho já é de uma nova leva aí da LNB. Também, né? Daí é fruto da Liga, que é fruto da Liga Nacional, não necessariamente da Confederação Brasileira de Basquete, que é a parte que consegue cagar bastante. Inclusive, o resultado pífio do feminino tem muito a ver com os caras não ligando para as mulheres, que fomos prata em 96. Fomos prata em 96, bronze em 2000. Bronze em 2000. E parou o Rubinho. Mas o feminino, se você quer ter uma ideia do que foi o feminino, escute os podcasts olímpicos do basquete, porque foi exatamente o que a gente falou. Exatamente como a gente falou que a seleção feminina viria para a Olimpíada no Rio, é o que aconteceu. Não querendo gabar e dizer que a gente é genial, não. Era facilmente previsível o que ia acontecer e aconteceu. Então acho que também por uma questão de tempo a gente já pula rapidinho. Vai lá e ouve se você está interessado, se você quer ouvir um pouco mais sobre a seleção feminina, porque não tem segredo, a gente ia mal de qualquer jeito. Aconteceu o resultado que a gente previa, mas de uma forma um pouco diferente. Eu achava que o Brasil ia perder de lavada vários jogos. Mas não, o Brasil começou na frente contra a maioria das seleções. Começou ganhando da Austrália, começou ganhando da Bielorrússia, começou ganhando do Japão, mas aí não tinha fôlego para aguentar no segundo tempo. Então, Até eu mesmo tenho destacado que a gente tem uma seleção experiente por um lado, que consegue começar bem um jogo, velha por outro, que não consegue aguentar. E faltou padrão de jogo, várias coisas. A gente escreveu sobre isso no time de fora também, vai estar no link aqui do podcast, que faltou muita coisa para essa seleção. Não foi só talento e, vamos dizer assim, que não foi só investimento. Faltou muita coisa. Faltou. Para fechar basquete, eu só gostaria de destacar que, tanto pro masculino quanto pro feminino, não só nos falta estrutura, mas nos falta identidade, assim. Durante muito tempo, eu demorei a reconhecer a geração do Oscar, porque naquele período que a gente viu que o Brasil ficou fora das Olimpíadas, muito antes do small ball, o Brasil tinha sempre a tendência de chutar de três, e era, né, sempre, até naquele documentário do Memória do Esporte Olímpico Brasileiro, falam que a linha de três foi inventada pro Brasil, e naquela época foi aquilo, só que a gente não conseguiu implementar isso, e agora a gente voltou, tentou implementar um outro estilo no masculino, e aí a gente classificou, só que nota-se que a nossa falta de base, dos ensinamentos de base, não conseguem refletir pro esporte masculino, né? A gente não consegue. E no feminino é essa questão da identidade. A gente precisa criar uma identidade. Ah, o masculino tem 12, 18 times, mas são todos focados numa região só, sabe? E tem muita coisa ali aqui no Sudeste, né? Eu que tô falando de São Paulo. A gente não tem o basquete forte aí no sul. O Nordeste tem lá o basquete cearense, olha lá, sabe? O feminino, então, o, Ceará, né? O Nordeste nos salva com 3 equipes, tem outras 3 equipes em São Paulo e acabou. Não tem, não vai sair seleção. Os caras podem jogar no Intergaláctico, entendeu? Ter 3 brasileiros jogando lá, no representando a terra no campeonato de basquete intergaláctico não vai fazer diferença. Porque esses 3 caras estão indo para ser role players, para ser, sabe, jogadores de time e tal, então... Volta à história do tirar da bacia. Tu também precisa de muita gente para tirar bons jogadores. Essas seleções que estão aí hoje... Não, vamos tirar Estados Unidos, tá? Vamos esquecer dessa discrepância que tem. Austrália, Sérvia, Croácia, França, Espanha... Todos eles têm um pool muito maior de jogadores que o Brasil tem. É a verdade, sabe? E o feminino também. Só que aí no feminino a gente ainda tem oportunidade de chegar mais longe porque a discrepância é ainda maior. Estados Unidos ainda é muito mais superior. Então, se o Brasil tivesse uma organização um pouquinho melhor, a gente podia ter uma geração de prata de novo. Uma geração de bronze, sabe? Mas quando vai acontecer, não sei. Cabe a gente esperar e torcer para que ele siga o exemplo de um outro esporte que a gente vai falar agora, que é o vôlei, né? Por mais que tenha rolado a derrota das meninas, eu saí muito satisfeito com o vôlei, sabe? Com os dois, assim, com masculino e feminino de quadra, masculino e feminino de areia, assim, não sei como é que vocês sentiram. Eu me senti satisfeito, assim, acontece, o vôlei é muito equilibrado, a China não tava de bobeira, aquele outro grupo do feminino não tava de bobeira, a gente no vôlei de praia não chegava há tanto tempo, sabe, então eu vejo a galera meio indignada com o vôlei e eu fico me perguntando, mas por quê? Vocês estão indignados com o quê? Vocês estão mega felizes com o ouro do futebol e vocês estão putos que o vôlei feminino não teve ouro? Ah, dá licença, entendeu? Sai daqui, velho, não vem com esse papinho. Dá licença pra ser educado, né? É, tipo... Se alguém tem laço no esporte brasileiro, são essas meninas, né, que conquistaram 2 ouros consecutivos. Não. Eu acho que o que tu tocou ali no assunto do basquete serve muito pro vôlei, que falta pro basquete e também pro futebol, o vôlei tem sobra, que é a escola. A gente consegue desenvolver uma escola, a gente conseguiu desenvolver uma base, e isso que a CBV é totalmente envolvida também em várias coisas nebulosas no seu bastidor. Vamos dar um mérito onde o mérito é devido. A gente tem uma escola de vôleibol porque a gente tem a gente tem desde daquela geração de prata do vôleibol masculino, e depois o que veio com o feminino também, a gente tem grandes pessoas que fazem parte do voleibol. Agora, dizer que a gente tem uma cultura forte de voleibol, ela está completamente intrínseca a esses caras. Vamos bater na madeira aqui antes de falar. Se morresse Bernardinho e Zé Roberto hoje, nosso vôlei é metade do que seria metade do que é. Então, vamos dar o... Claro, eu não estou dizendo que eles dois compõem o nosso voleibol. Não, a gente tem grandes técnicos, grandes atletas, grandes profissionais. A gente vai de médico, fisioterapeuta, psicólogo, YouTube e afins, mas a questão é que são os profissionais que diretamente na sua atuação conseguem nivelar e até jogar para cima do resto do mundo o nosso voleibol. Agora, em questão administrativa, a gente tá no... O voleibol tá no mesmo passo do basquete. A CBV tá no mesmo passo da CBB. É uma organização que diverge em inúmeras questões que deveria ser, que também bate de frente com vários casos de corrupção. Eu comecei na Olimpíada, vou seguir até o fim da minha vida a hashtag Fora Ari, porque o Ari Graça não dá, é um cara que ele ganha o mérito por uma coisa que ele não fez, entendeu? Mas aprofundando um pouco mais os resultados que o Tomé falou, o vôlei de praia eu não vou falar tanto, porque a gente também não cobre muito, e talvez até mereça um texto no site, tudo, mas o vôlei de praia a gente acabou ficando no que a gente deveria mesmo. Agora o vôlei de quadro masculino, pô, só escute o podcast Olímpico do Vôlei. Pra mim foi uma grande surpresa. Foi. Não pela questão de que o Brasil não poderia ser campeão, o Brasil não tem tradição, não tem história pra ser campeão. Claro que tem. Mas time, a gente não tinha. A gente percebeu uma adaptação absurda e a genialidade que passa pela cabeça do Bernardinho pra fazer aquele time ser campeão. É só ele que consegue fazer. Só ele que consegue pegar... O que ele falou na própria entrevista dele ao Sport TV depois do jogo. A gente tinha um time bom, não era incrível, era bom. Só que é uma galera que trabalhou loucamente. A galera que no trabalho, que no esforço, e aí eu boto também na estratégia, na tática, conseguiu criar um time absurdo, um time que eu não imaginei que conseguiria existir. Eu vou falar mais sobre isso quando escrever no time de fora, vou aprofundar um pouco mais, mas a questão é, o masculino foi uma baita surpresa e o feminino também, o que eu acho muito legal, pra falar a verdade, acompanhar uma Olimpíada e ver essa surpresa. Ver que não foi tipo, ah não, a gente sabia que o feminino do Brasil ia ganhar, ganhou. A gente sabia que o masculino do Brasil ia perder, perdeu. Não, cara, a gente foi surpreendido nos dois. Uhum. E isso eu acho que é o principal ponto do voleibol na Olimpíada. Holanda foi muito bem. A Sérvia no feminino. As seleções asiáticas jogaram bem. A China no feminino fez o que o Brasil fez no masculino, né? A técnica usou tudo que conseguia, né? Tipo, ela também não era garantido que a China ia chegar. E a técnica conseguiu. A China foi um absurdo. E não podemos esquecer também da Sérvia, né? Sérvia, que mais uma vez a gente já tinha falado da Sérvia no basquete, que conseguiu duas medalhas, uma de prata no masculino e uma de bronze no feminino. No vôlei, a Sérvia masculina não veio, mas já tinha ganho a Liga Mundial antes das Olimpíadas. E possivelmente chegava na final, né? E tava com um time muito forte, se tivesse classificado. E as mulheres chegaram na final, perderam pra China, mas eliminaram os Estados Unidos na semi, jogando um vôlei de altíssimo nível, assim. E uma geração super jovem. Então, a Sérvia tá conseguindo nos esportes coletivos aí resultados incríveis, né? Lucas, eu acho que é bem interessante. Ótimo ponto que tu levantou agora. Juventude. Sérvia, uma seleção jovem. Holanda, uma seleção jovem. China, uma seleção jovem. Todas as equipes tiveram um rendimento acima do que deveriam, talvez a China não na fase de grupo, mas ali, a partir do mata-mata, melhorou muito. E todas as equipes que em Tóquio vão estar mais maduras e vão ser potências maiores ainda, entende? Então, o voleibol para mim fica dois pontos claros. Surpresas, foi muito legal ver o voleibol se diferenciando, se renovando, mostrando caras novas, uma Sérvia no feminino, que era um time que se desequilibrava demais, chegando. No masculino, seleções que tradicionais, vamos pensar como os Estados Unidos, que vinha sendo tradicional nessa última década, ficando por uma semifinal, uma Itália recuperando sua tradição. Então, essa questão das surpresas e juventude, que a gente viu de moleque jogando, de meninas e meninos muito jovens jogando. A Tim Zhu, melhor jogadora disparada da Olimpíada no vôlei chinês, é um talento absurdo, assim, ver uma menina de 20 anos fazer o que ela fez. É um negócio fora do comum. A gente vê o Janelli, levantador da Itália, um cara que tem 19 anos, vai fazer 20 esse ano, e é um levantador absurdamente talentoso. Então, muito legal ver que, assim, a gente tem uma prospecção pro voleibol muito legal a partir dessas Olimpíadas. E isso me deixa empolgadíssimo. Vou te falar que, assim, ó, eu fiquei muito triste com a queda do voleibol feminino nas fases de final. Todos ficamos, né? Teve texto no time de fora, teve fatídico dia pro esporte brasileiro. Fiquei muito triste, mas ao fim, no ponto geral, eu me maravilhei com o voleibol nessas Olimpíadas. Foi, pra mim, o melhor ano olímpico de vôlei que eu pude acompanhar. É muito bom quando a gente vê uma modalidade como um todo, né? Tendo um equilíbrio incrível, com várias seleções postulantes a título. Tanto no masculino quanto no feminino foram seleções que se classificaram em último nos seus grupos. Então tem toda uma questão aí de um nivelamento por cima, né? Um nivelamento com alta técnica. Então, cara, hoje em dia assistir voleibol, por mais que não seja fã, vai virar fã rapidinho, porque proporciona jogos assim maravilhosos. Eu vi a semifinal do vôlei feminino entre China e Holanda, um baita jogo. A China saiu perdendo de novo e virou. E vi também a medalha de bronze que os Estados Unidos conquistou depois de sair perdendo num 2-0 para a Rússia. Então, cara, tá lá naquele clima, eles sabem promover o show. E tipo, mesmo não assistindo o Brasil, eu me senti super satisfeito por estar vendo um espetáculo esportivo daquele tamanho, assim, né? Eu acho que daqui a um ano, ou até menos, eu já vou estar escrevendo sobre vôlei pro time de fora. Assim esperamos que eu tô solitário nessa ilha. Senhoras e senhores, temos um desafio solicitado pela equipe da Áustria para saber se houve falta na rede ou não. É, eu não vou comentar de futebol, tá? Porque a minha corneta é muito grande. Eu só vou dizer que, tipo assim, foi talvez uma a medalha do Brasil que eu não me emocionei. Eu vou dizer que tive... Fiquei assim, tipo, ah, tá, legal, ganhou. Porque eu tinha um pouco do sentimento de não fizeram mais que obrigação. E antes que a galera fique indignada comigo, tipo assim, caralho, o cara só corneta, perdão pelo pavão. O cara só corneta futebol e tal. Eu tenho a impressão, como alguém que gosta de esporte, que na verdade, assim, nem o futebol tem estrutura, tá? Porque se por alguma razão da vida rolasse assim, chegou um gênio e o cara pede, eu quero que o brasileiro não goste mais de futebol, e todo mundo parasse de gostar de futebol, sabe? Aquela coisa assim, não, eu não vou mais deixar meu filho fazer escolinha, eu não vou gastar do meu dinheiro, eu não vou como professor de colégio, como diretor, como pai, enfim. Se todo mundo falasse assim, tá, chega, a gente não vai mais investir nesse esporte, o futebol ia acabar no Brasil, porque... O futebol, assim como outras, as confederações, como qualquer outra, a CBF é o patamar máximo de incompetência e nojo, mas as outras também são e não tem investimento. A gente não tem uma base tão espetacular assim. Só que o brasileiro é tão apaixonado por futebol, a gente está tanto tempo investindo nesse esporte, que hoje não era mais que obrigação esses caras já terem ganho ouro. Aliás, a seleção brasileira de futebol já era para ter ganho ouro há pelo menos 20 anos, 30 anos, entendeu? Então, tipo assim, enquanto que a feminina, enfim, a feminina é a tristeza, assim. Começa a dar uma dor no coração só de pensar como é que é tratado. Que isso? O reflexo, pra você entender o que eu tô falando, olhe pro futebol feminino. Veja o que é o futebol feminino e aí você vai entender o que eu tô falando em relação ao masculino. Se não tivesse tanta gente viciada em futebol masculino, seria igual ao futebol feminino. É isso, é isso. E é isso que eu tenho pra falar do futebol, que senão eu vou ficar 5 minutos aqui, a galera vai dar stop no podcast... Vai pegar outra coisa, fale vocês aí, mas é só isso que eu tenho pra falar. Olhe o futebol feminino e vão entender o que é o futebol masculino, o que é o nosso, esse nosso, entre aspas, esporte do povo, sabe? Vamos ver aí o que virá nesses próximos ciclos aí. Eu me senti assim, ah, beleza, ganharam, legal, bom pra eles aí. Xinga aí, Neymar, se diverte aí, vai lá, diz que tu é o cara, vai lá, sabe? Tá, com um pouco menos de reiterismo, mas sim com uma crítica sobre... O futebol, né, o esporte que eu acho que todos nós, é o primeiro esporte aqui no Brasil que a gente tem contato, e, mas o esporte passou por uma revolução muito grande aí nos últimos 8 anos, tática principalmente, e hoje em dia a gente não consegue ganhar mais com talentos como a gente ganhava antigamente. Então hoje em dia o negócio está totalmente diferente. No masculino a gente já não consegue revelar atletas tão superiores quanto o resto do mundo, como a gente fazia antigamente. No feminino a gente ainda tem algumas das melhores atletas. A Marta é brilhante, eu assisti ela em campo, ela toca na bola, é diferente, ela consegue levar 2 ou 3 jogadoras. Mas hoje em dia não é só com o individual, hoje em dia é muito tático. E o Brasil, justamente por essa falha na formação tanto de atletas como de técnicos, a gente não tem mais o know-how para conseguir competir com outras seleções. A gente consegue competir, compensar na parte técnica individual de forma dos jogadores, porque a gente consegue revelar talentos aos montes, mas taticamente a gente está abaixo. E se no esporte, que é a preferência nacional, a gente tem essa deficiência... No futebol masculino, que é a preferência nacional, a gente já tem essa deficiência, imagina no resto dos esportes, né? No resto das modalidades. Então, cara, o ouro masculino foi circunstancial, não foi mérito, não foi mérito de trabalho, não foi mérito de um planejamento, foi mérito de um grupo que estava muito acima da média do resto das equipes e de um técnico que soube trabalhar as dificuldades da seleção ao longo da competição. Não sei se o Vini quer falar sobre o assunto. Não, muito bem. Eu também me recolho do futebol, porque eu estou um pouco com Tomé, então... eu me recolho um pouquinho do futebol. Rapidinho. O Brasil, o feminino e o masculino chegaram com duas expectativas totalmente diferentes. O feminino era brigar por uma medalha, porque... No Mundial do ano passado, as mulheres tinham caído nas quartas de final e na Olimpíada de 2012 as mulheres também tinham caído nas quartas de final. Essa seria a Olimpíada de jogando em casa, com, sei lá, uma seleção permanente, que foi ali circunstancial, a emergência fez isso, com que a gente pudesse recuperar um pouco do nosso prestígio e brigar por uma medalha. Em dois jogos a gente jogou muito bem, destruiu as adversárias que seriam as mais fortes do grupo, e isso jogou uma autoestima na torcida, em que a gente parece que esqueceu o planejamento, o objetivo inicial. Então elas jogaram muito bem as duas primeiras partidas, e depois disso, quando o time voltou para o seu patamar normal, rolou um sentimento quase de decepção, que não era para ter acontecido, porque se elas tivessem... Uhum. Porque elas se superaram no começo. Então acaba tendo esse falso gosto de decepção. E no masculino aconteceu justamente o contrário. Então a seleção chegou com os melhores jogadores, o Neymar, o melhor jogador disparado do torneio, porque nenhum dos outros que estavam aqui chegam num patamar perto do dele. Então o Brasil era para ter ganho o torneio masculino com um pé nas costas. E não foi assim. Titubeou nas duas primeiras partidas, teve que se arrumar ao longo do torneio, e aí sim começou a ganhar bem os seus jogos e chegou até a final bem, e daí na final sofreu um pouquinho mais e acabou nos pênaltis, da mesma forma que as mulheres caíram nos pênaltis, os homens e poderiam ter vencido, os homens venceram nos pênaltis e poderiam ter caído. Então, né, a gente acaba pelos começos, diferente do que era a projeção inicial antes do torneio, a gente acaba tendo sensações diferentes de um super sucesso para a seleção masculina e um super fracasso para a seleção feminina, sendo que, na verdade, os dois conseguiram seus objetivos. O que esperava-se dos homens era um ouro, menos suado, foi suado, mas eles conseguiram, e as mulheres a gente esperava briga por medalha, elas brigaram por medalha, mas infelizmente não conseguiram. E o futuro agora... é isso. Muita gente dentro da CBF achando que o futuro da CBF. A CBF achando que o futebol masculino tá vivo por causa desse ouro olímpico. Uhum. E cogitando acabar com a seleção permanente no feminino. Com a seleção permanente porque não deu resultado. Não gerou um resultado. Vamos falar mais o quê, né? E assim vamos levando. Cara, não tem o que falar. Por isso que eu me ausento de falar do futebol. Porque não dá. Simplesmente não dá. Já o tênis, como os brasileiros, acho que assim, não vamos entrar nessa pira também, que depois que passou o Guga, se era pra ter estourado, não estourou. Mas enfim, a competição de tênis como um todo foi muito legal. Acho que o tênis, talvez é um dos mais surpreendentes, o vôlei é tão equilibrado quanto mais o tênis foi muito, talvez pelo modo como é feito o calendário, do tipo Rafael Nadal jogar simples e 2 horas depois jogar... as duplas, sabe? Ter esse tipo de coisa. Acho que o tênis como um todo ele é muito legal e vem dando essa cara diferente. E às vezes até me sinto triste de saber que, sei lá, nas próximas Olimpíadas nessa, acho que já não contou ponto, né? Pro ranking. Não. E ter gente que não consegue vir, não pode vir, não quer vir. Mas enfim, acho que o tênis tem essa característica diferenciada. E foi legal ver o tênis, cara. Eu me diverti muito vendo os resultados mostrar. A gente teve o bicampeonato do Murray no simples masculino, mas o caminho dele foi totalmente diferente. Quem chegou lá na final, Del Potro, por quem ele passou, como foi totalmente inesperado. O próprio feminino ter a menina de Porto Rico, que eu sempre esqueço o nome, que eu não consigo lembrar o nome. Isso. Também foi muito demais. As duplas foi legal, a missa também foi massa. Então, eu que... ainda sou um telespectador simpório de tênis, me diverti vendo jogos e acompanhei muito jogo que talvez não acompanharia vendo qualquer torneio da ATP, sabe? E o tênis, tomara que consiga manter essa característica e trazer essas histórias tão diferentes daqui pra frente nas próximas Olimpíadas, porque tendo essa sequência de campeonatos individuais durante o ano todo, é legal ter uma mexida dessa a cada 4 anos, né, Vini? Ter uma coisa diferente num torneio olímpico, né? Vamos lá. Eu gosto quando eu tenho um otimista, porque eu posso ser pessimista. Cara, o tênis, assim... tô falando como alguém que viu, tipo, sem esperar nada, entendeu? Assim, vamos ver o tênis aí. Porra, demais, sabe? Pra torcida, foi ótimo. Foi, acredito que a melhor Olimpíada que a gente podia ter, porque os grandes favoritos caíram de cara, e aí, de repente, todo mundo começou, quem que vai ganhar isso, então? Não, o masculino tinha o Murray. O Murray coisa que tu previu, né? Tu escreveu o texto sobre isso, tu falou que ia acontecer. Eu falei que tinha zebra, né? Eu só não imaginei que ia ser uma zebra desse tamanho, mas tinha zebra. Uhum. E o Gil do Pupo chegar na final é ótimo pro tênis no geral, porque é um cara que merece muito estar ali, é um baita de um jogador que infelizmente sofre por lesão. Então, é triste isso, né? Mas é a verdade. Mas o que eu penso do tênis é um pouco do que eu penso do futebol. Então eu vou trazer o comentário conjunto aqui. A Olimpíada não liga para esses esportes. É. A Olimpíada não quer saber do tênis, a Olimpíada não quer saber do futebol. E vice-versa. O futebol é sub-23 muito pela questão de que os atletas não querem muito participar. E aí tu tem que trazer um interesse pra essa modalidade. Então tu bota lá sub-23, vai jogar os moleques. E aí os moleques não querem jogar que nem os loucos. No tênis, o que aconteceu nessa Olimpíada foi: não vale ponto. Não vale ponto, eu não vou. Uhum. O Raonic era pra estar aqui. O Raonic era um dos favoritos, na minha opinião. Não veio porque, tô com medo do Zika. Ah, tá com medo do Zika, tá de brincadeira comigo. Não quer vir. Não quer vir porque não vale a pena. Por quê? Porque a gente tá gravando no dia 26 esse podcast. No dia 29 começa o US Open. Pensa que se ele chegou na final, ele ia ter uma semana de descanso. Ele teve basicamente um mês de descanso. Ele chega pro US Open voando, limpo, com uma grande chance de título. O Murray talvez não chegue assim. Então, o que ele prefere? O título olímpico, que não dá nenhuma pontuação pra ele, não dá dinheiro, e é uma medalha pro país dele que talvez ninguém nem se lembre daqui a alguns anos, ou ele quer o US Open pra tentar buscar o número 1 do mundo, que aí o Canadá vai festejar que nem um louco. Ele quer o US Open, entendeu? Uhum. Eu acredito que o tênis sofreu novamente essa questão de, putz, ninguém quer vir jogar, sabe? Mas isso não quer dizer que não tenha sido brilhante ver o tênis na Olimpíada. Foi, e foi muito legal acompanhar as competições. Só que, pro cenário no geral, cara, a Olimpíada é insignificante. Não sou tão especialista assim no tênis, acompanho um pouco, mas agora principalmente por causa do time de fora, enfim, tive a mesma sensação que tu, Tomé, tipo, um torneio super divertido, todo mundo caindo, várias zebras, a história... E foi, não me leve a mal, foi muito divertido, eu adorei assistir. A história de superação do Del Potro, coisa sensacional e... A forma como a torcida argentina abraçou ele. O Belucci também, né? E foi levando ele também. E a forma como a torcida brasileira abraçou os nossos tenistas. O Belucci e o Sá ganharam a primeira partida dos irmãos Murray. E ali tinha meio que uma chance e acabaram perdendo depois. Mas o Belucci continuou e continuou bem. O Marcelo Melo e o Bruno Soares foram bem também, conseguiram ali naquela chegar nas quartas com o apoio da torcida, a gente apoiando bastante. Então foi legal meio que essa é uma medalha que o comitê contava, hein? Essa medalha que o comitê contava. Essa é uma das 29, ó. 27, né? 27, isso. Mas sim, acho que entrava no, na conta sim. Enfim, acho que foi legal, o torneio de tênis foi massa, só fiquei realmente incomodado pela questão do calendário, do torneio de tênis estava bem bizarro, e poderiam ter guardado aí as decisões mais para a última semana das Olimpíadas, não precisava ter acabado com o tênis tão cedo. Ah, e outra volta também, que eu achei bem interessante, foi a do Nadal também, Nadal que está sofrendo bastante contusão ao longo do ano. Ele voltou bem, conquistou um ouro na duplas e quase conquistou um bronze na simples. Ou conquistou? Ele ficou em terceiro ou quarto? Quase, né? Perdeu pro Nishikori, é isso. Num jogaço também. Enfim, e foram ótimos jogos. Foram vários ótimos jogos. Na verdade, assim, só pra eu não sair como o cara mais chato do mundo, o que eu quero dizer com tudo isso? É que no fim de tudo, a gente vai olhar para essa Olimpíada e perceber que ela não alterou absolutamente nada pro cenário do tênis. Ah, isso é verdade. Que eu quero dizer. Ah, o Nadal foi bem na Olimpíada? Foi. Isso quer dizer que ele vai bem no circuito? Não. Muito pelo contrário. Eu acho que o Nadal segue sendo o cara, infelizmente, que ele virou e vai sofrer com lesões. O Del Potro volta pro circuito? Talvez não. Depende muito de como ele vai lidar com o físico e de como ele vai lidar com esse moral que ele ganhou a partir da Olimpíada. Então, o que eu quero dizer é isso, sabe? A Olimpíada é muito boa agora, nesse momento, e foi muito legal de assistir. A gente tá gravando o podcast depois do fim da Olimpíada, pra mim ela já virou inútil. Senhoras e senhores, temos um desafio solicitado pela equipe da Áustria para saber se houve falta na rede ou não. Mas vamos então para a parte de legados aí, o que, que a gente viu e espera daqui para frente. Uma coisa que eu tenho, que até o Lucão falou agora na parte do tênis, e eu concordo, um legado que eu gostaria muito que acontecesse nas Olimpíadas como um todo daqui para frente é melhorar essa e dividir mais essas competições. Eu comentei com vocês, né, comentei no nosso grupo do WhatsApp que é tão estranho ver uma porrada de medalhas saindo na primeira semana e meia, e ali no finalzinho de quarta-feira para frente até o encerramento, é tão poucas medalhas. Eu imagino que tem tantas provas que poderiam rolar e ser mais dividido, mas sei lá também como é que eles imaginam, não sei se a questão das estruturas interfere e tal, mas enfim, em termos de legado... Eu não senti muito isso não. Hein? Eu senti, teve um dia ali que... Mesmo trabalhando, eu tava de olho, tava acompanhando, aí deu um dia que tava tipo, tá aí, o que tem rolando agora? Os 16 canais do Sport TV não tinha 16 coisas ao vivo rolando, entendeu? Eu queria 16 coisas. Mas é porque tu não tem mais 8 jogos de vôlei no dia. Exato, tem isso, entendeu? Também, tem isso também, isso eu só tem um, então Muda, né? Muda. Natural, vai chegando nas finais, sabe? Mas eu entendo, eu acho que eu entendo o que tu falou, porque poderia ter colocado mais competições daquelas de medalhas instantâneas, ter dividido um pouco mais pro final, talvez algumas competições de tiro. A gente teve taekwondo, a gente ainda teve boxe até o fim, a gente teve luta olímpica, luta greco-romana. São as duas mesmo, tá certo, são as duas mesmo. Perdoe aqui se eu errei. Luta livre e greco-romana. Isso, e a gente teve levantamento de peso, a gente teve atletismo até o último dia. Eu acredito que essas competições apareceram no fim. É só porque a gente não tinha como, vamos lá, ter os 16 canais passando coisa até o último dia de Olimpíada, porque os esportes coletivos dependem de fase de grupo. Então tem um monte de jogo num dia, chega no final, só tem um. Então realmente vai diminuir. Mas eu não achei que... Eu, pelo menos, não fiquei um dia sem ter coisa pra assistir. Também acho que dá uma impressão, porque nesses esportes que estavam rolando aí de medalhas instantâneas, né? São esportes que o Brasil não tem tanta tradição. Então, como a primeira semana foi a semana do judô, ela preenchia bastante a grade nessas primeiras semanas aí, né? E daí como o Brasil foi sendo eliminado nas competições coletivas, aí a gente acabava não tendo o Brasil para assistir. E daí isso acaba passando a impressão mesmo de que estava um pouco esvaziado. De certa forma tem razão. Mas e aí, legados? Tivemos uma série de continências sendo batidas aí, né? Por parte dos brasileiros. É um legado que me entristece, assim, vai. Eu já boto minha posição claramente contra essa militarização do esporte. Eu sei que ela tem a sua função, eu sei que ela teve a sua função agora, mas eu espero que o legado fique de que ela foi imediata, de que ela foi uma lógica de tentativa de vamos fazer uma boa Olimpíada em casa. Então, vamos apelar para essa situação dos militares, desses atletas serem militarizados, mesmo não atuando diretamente para as forças militares, estarem utilizando de todo o aparato disponibilizado por essas forças e de toda a estrutura que eles possuem para que esses atletas pudessem treinar melhor, e que fique por isso. Tá, acabou a Olimpíada agora, acaba com essa história, mas, enfim, pelas notícias que a gente vem tendo, isso não vai acontecer, mas é um legado que eu gostaria de ter. Um legado que fica é a noção de que o esporte brasileiro não consegue dar conta dos seus próprios atletas. E tem que apelar para tudo quanto é forma para conseguir que esses atletas se mantenham em alto nível. Porque a gente não precisaria de militares se a gente tivesse uma boa estrutura de esportes olímpicos, mas a gente não tem. Então a gente apela para o que tem. Entendo. Estou com o Vini, assim. Entendo, mas é uma situação que me incomoda bastante. Primeiro, por uma questão aí também de simbolismos, né? Que quer ou que não remete a uma história triste que a gente teve no passado, não muito distante, apesar de nós não termos vivido isso, mas, né, nossos pais viveram e a gente ainda vive com uma certa sombra aí da época da ditadura militar. Também acho que dê para colocar a conta disso, o peso disso tudo nos militares o tempo todo, porque a ditadura foi uma ditadura... Muito menos nos atletas. Foi uma ditadura civil-militar, então também teve apoio do povo conservador que tá de novo à tona aí, né? É, tá aí até hoje. Então, enfim, tem que se relativizar, entender que os próprios atletas falam com muito carinho das Forças Armadas, justamente porque elas conseguem suprir uma demanda que esses atletas de alto nível têm e que o governo não consegue atendê-los, mas ao mesmo tempo acho que é um atestado de incompetência do governo, que não consegue atender os seus atletas e daí apela para um convênio desses, né? Das federações, do mais governo, das federações que não consegue... do que do governo, né? Sim, acho, porque o governo deveria funcionar também como fiscalizador disso tudo, né? Claro. E daí vale também lembrar que quem firmou o convênio foi o Lula em 2008, né? Um governo de esquerda. Então, o próprio Lula, que sofreu com a ditadura militar, fez o convênio. Então, né, a gente tem que saber separar. Tipo, não é porque os atletas são militares que quer dizer que eles são conservadores, ditadores, etc. Até porque a Rafaela Silva, nossa... Enfim, cara, é difícil. Eu tô meio pisando em ovos aqui. Parece que eu tô me desdizendo, mas não é assim. Não me agrada pela memória que isso remete, mas a gente também tem que entender que a estrutura militar, que os militares de hoje não são os mesmos militares daquele tempo. É difícil, tá? Mas assim, eu não duvido que em 2020 esses atletas militares vão, entre aspas, imagine você aí escutando isso e automaticamente surjam duas duplas de dedinhos fazendo assim, ó, tá? Fica aí fazendo por mim. Aspas. Esses caras vão salvar o esporte brasileiro, sabe? É esse o caminho que eu vejo. Enfim. Já não salvaram? Não. É tipo assim, em 2020 serão todos. E só os que estão nesse projeto que vão. É essa impressão que eu tenho, assim. E aí faça aí o seu julgamento, você que quer, sei lá. Enfim, mas sabe a impressão que eu tenho, assim, de, cara, esse é o caminho que eles vão adotar. Não há volta. É isso ou nada. Essa é a impressão que me dá. É. Sabe? Como as peças estão montadas hoje, como o dinheiro está sendo distribuído, como o dinheiro vai ser cortado. É a impressão que eu tenho, assim, tipo, cara, é isso. É isso, entendeu? Parece que acharam a solução que precisavam, é, né? É isso, tipo, sabe? Tipo assim, então tá, deixa todo mundo. Você discorda? E o que que vai ter no lugar? Sabe? Eu não é que eu tô apoiando, só tô tipo assim, cara, veio, aconteceu. E não se surpreenda se piorar, se tiver mais gente nessa situação, se isso se tornar o que vai ser do esporte brasileiro daqui pra frente. Infelizmente, sabe? Porque, na verdade, assim, também não vamos ser escroto, os caras estão, né, de alguma forma eles estão ajudando. Mas, cara, a gente é tão fundo do poço que restou isso. Restou uma instituição que não tem, entre aspas, nada a ver com o esporte, investindo e ajudando o esporte. Ou seja, porque não tem na escola, porque não tem nas universidades, porque não tem nos clubes, que não tem as federações, cabe ao exército, à marinha, à aeronáutica, gastar o seu dinheiro, porque o Brasil não entra em guerra, né? Tem isso também. Então sobra o dinheiro, o pouco dinheiro que tem. Uhum. As caras, ah, então tá, vamos gastar com o esporte, que aí faz um marketing pra gente. Mas é isso. É isso. É só o reflexo de como a gente tá, sabe? É isso. Nesse clareamento que eu ia dar, Tomé, eu entro um pouco nesse teu ponto na questão do seguinte. Me incomodou muito quando... Foi perceptível a posição de alguns jornalistas ao entrevistar atletas que eram ligados aos militares e conquistaram medalhas, de falar que, poxa, e aí, o que tu acha dessa questão da militarização e tal? E os atletas defenderam. Eles vão defender, é claro que eles vão defender, cara. Como não vão? É a galera que tá colocando eles pra competir, claro. A galera que tá deixando eles competirem em alto nível. Tá pagando o salário, então, a comida do cara lá, que o cara também tem que sustentar a família, né? E dando estrutura e dando tudo. Exato. A minha questão é o seguinte, não critiquemos o atleta que recorreu a esse ponto para poder ser competitivo. Uhum, critiquemos o país que não dá estrutura e que não dá opção para ele a não ser fazer isso. Se o Alisson não vai junto aos militares e não consegue a estrutura para treinar junto com o Bruno, ele não vai ganhar ouro. É simples assim, entende? Então ele tem que realmente ir lá e... Vamos lá, ele não tem que bater continência no pódio. Mas ele tem que agradecer, ele tem que dar boas palavras para os militares. Foram eles que colocaram ele no pódio, e não o Comitê Olímpico Brasileiro, e não o Ministério do Esporte, e não qualquer outra fundação governamental. A questão é, critiquemos a ação de militarização do esporte pelo ponto de vista governamental, jamais pelos atletas. Eles não têm nada a ver com isso, cara. O que eles estão é procurando uma maneira de se manter na sua profissão. E no fim é isso, é a profissão deles de atleta. Se eles não forem profissionais atletas, eles nunca vão conseguir medalha. Então eles conseguem se profissionalizar a partir dessa militarização. Jamais deve-se fazer a crítica a eles, e sim a essa lógica de não ter outra opção. Exato, é isso aí. E a gente pode dizer que as Olimpíadas vão trazer algum interesse em outras modalidades, fora o futebol? Nossa, não querendo ser corneteiro. Eu espero muito. Eu espero que, justamente o exemplo que eu dei, como a gente viu as Olimpíadas de Inverno terem um impacto aqui no Brasil, mesmo que mínimo, mas um impacto, e o impacto foi mínimo por essas modalidades não estarem no nosso cotidiano, cara, as Olimpíadas agora, esses esportes estão no nosso cotidiano. Então, que eles passem a estar mais na cabeça do brasileiro que goste mais disso. Que curta ver lá o Sport TV transmitir um campeonato de canoagem. Seria demais, entendeu? Eu espero muito que isso. Aí o Vini positivo surge de repente. Eu gostaria muito disso acontecer. Aí entra o Tomé negativo. Eu vou esperar 2017 pra ver. Se eu ver um troféu Brasil de atletismo rolando no Engenhão, em outros lugares, a galera acompanhando, você vê um troféu Maria Lenk com bastante gente, se eu ver o crescimento, ou pelo menos a mínima organização da Liga Nacional de Handebol, se o vôlei não decair e acabar mesmo com a medalha de ouro, se surgirem mais times de outros lugares, NBB é a mesma coisa, Liga Brasileira de vôlei, de basquete feminino também, se eu sentir que, mesmo com pouco dinheiro, a coisa comece a caminhar, tu vê, sei lá, mais gente... Inclusive, isso é uma bronca pra nós, pra a nossa categoria, quem é jornalista, que tem muito jornalista aí que não quer saber, o cara tem lá o campeonato estadual de boxe no lugar próximo, e o cara não propõe essa pauta, o cara não olha, o cara não quer saber, entendeu? Então tem um pouco isso também. Fazendo minha culpa, a gente não propõe. Exato, sabe, tipo assim... Vamos lá ver o campeonato brasileiro de boxe tá rolando lá, vai estar o Robson lá. Agora que talvez os caras olímpicos estejam lá, talvez eles queiram acompanhar, entendeu? Mas passa pela gente também, passa por quem tá cobrindo e quem tá torcendo também. Olhar pro esporte, tipo assim, cara, o que eu vou fazer no final de semana? Ah, vou lá ver a Havaí Figueirense? Não, velho, vai lá ver o campeonato de natação, falando aí os casos específicos da região da Grande Florianópolis. Vai lá ver a etapa do catarinense na Unisul, lá na piscina da Unisul, sabe? Vai procurar, também cabe um pouco isso. O torcedor, e especialmente o jornalista, é muito acomodado. O cara não quer gastar tempo procurando, entendeu? O cara não quer ver o que tá acontecendo, não quer ver. Então, a minha esperança tá nisso, numa questão mais de consciência do que de organização. Talvez a gente vê um interesse maior e as pessoas pensarem, posso ver essa outra coisa? Talvez valha a pena ali assistir? Talvez role essa mudança que a gente espera, mas eu sou bem pessimista, assim, inverte a lógica minha do Vini. É, acho que o desafio agora é a gente, tipo, manter tudo que a gente, essas memórias boas que a gente viveu aí nas Olimpíadas, no imaginário das pessoas, e tipo, acho que esse é o primeiro e talvez o mais importante desafio, tentar manter esse estímulo. Por enquanto tá todo mundo empolgado, então se a gente conseguir manter essa empolgação pelo menos até o fim do ano ou começo do ano que vem, no o que vai ter de escolinha de outros esportes recebendo alunos novos, eu acho que é bem interessante, assim, da gente poder acompanhar a quantidade de novos atletas de base, porque vislumbraram ali a possibilidade de ter um filho um certo sucesso, digamos assim, uma Rafaela Silva que saiu da Cidade de Deus e hoje ela está se formando em psicologia graças ao judô. Ela nem precisava ter ganho essa medalha de ouro, mas o judô permitiu a ela a possibilidade de estudar, né? No Rio de Janeiro... Psicologia! No Rio de Janeiro eu conheci duas pessoas que estavam aqui justamente para assistir as Olimpíadas, que eram ex-esportistas. Um era um nadador do Pinheiros, em São Paulo, e hoje ele compete, faz universidade na Carolina do Norte ou do Sul, agora eu não me lembro, por causa da natação. Então, tipo, ele ganha uma bolsa para estar lá nos Estados Unidos estudando. Conheci também uma atleta de heptatlon gaúcha, que já teve a oportunidade de viajar para vários lugares, participou de mundial de categoria de base, sub-17 na época, acho, na Ucrânia e em outros lugares, e também pôde fazer a faculdade dela estudando nos Estados Unidos. Então, talvez assim os esportes menos conhecidos possam possibilitar que pessoas saiam aí de consigam fazer algumas conquistas ou até mesmo estudar. Então, talvez aí os próprios pais que já estejam um pouco mais ligados nessas oportunidades vão começar a matricular seus filhos em escolinhas de esportes alternativos que não sejam futebol, basquete, esse tipo de coisa. Então seremos. Então, a gente fala muito de legado, eu queria deixar claro que, para mim, o grande legado da Olimpíada é o samba imperial. Falou, valeu. Ah, não, cara. E o mascote com o melhor nome das histórias das Olimpíadas, o grande Vinícius, meu. Esse é o legado. O Vinícius é o nome agora que vai disparar no mundo. Vai ter mil Vinícius e agora o mundo vai ser melhor. Só faltou uma coisa, o Vinícius dançando o samba imperial. Isso faltou. Isso aí você vai ver no Facebook do time de fora que eu vou postar eu dançando lá. Não, meu. Não necessariamente tudo. Legal, cara. O samba imperial é a prova de que o Brasil não leva nada a sério, né, cara? Nem a marcha imperial passou livre, cara. Olha, eu não acredito. Eu não sei o que é melhor, o samba imperial ou o ódio do Tomé pelo samba imperial. Eu realmente não consigo definir o que é melhor. Beleza, falou. No próximo nós temos atletas paralímpicos, hein? Temos surpresas aí, hein, isso, galera? Isso, próximo atletas paralímpicos. A gente tem paralímpicos. Ainda não acabou, hein? Não acabou, hein? É, vem muita medalha por aí. Agora sim é hora de fazer bonito.